Boa noite de novo. Se eu tossir, gente, ou der uma fungada e tudo mais, não estão trabalhando no meu chakra, não, tá? É que eu tô um pouco resfriado e eu peço desculpa aí se eu, tá? Se eu tossir no meio do vídeo e tudo mais. Tá. No Pentateuco de Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que não é perfeito, mas é aquele que faz tudo para melhorar, para evoluir, para crescer, para se melhorar como espírito, se elevar moralmente, intelectualmente, principalmente moralmente, que é o que mais a humanidade desse planeta precisa. Né? E o verdadeiro espírita é aquele que luta, ele luta o tempo inteiro contra as suas tendências más. Porque todos nós temos más tendências, nós não somos perfeitos. Todos nós estamos sujeitos às paixões, todos nós estamos sujeitos ao erro. Né? Deus não pede perfeição, ele só pede que a gente se melhore. De verdade, pede que a gente reconheça os nossos erros, que nós não somos perfeitos, né? E esteja sempre evoluindo, tá? No, na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 16, lá fala, dos médiuns especiais. O que são esses médiuns especiais? Eles são melhores do que os outros? Não, não são melhores do que os outros. São médiuns que têm faculdades particulares, faculdades que ainda não foram definidas. Tá? Que faculdades são essas? São faculdades mediúnicas que ainda não foram identificadas. Ou seja, seriam faculdades mediúnicas novas. Tá? Porque a mediunidade ela vai muito além do que a gente imagina. Nós não podemos limitar a mediunidade, tá? Ela vai muito além. Então a gente tem que ficar atento a isso. É importante que um médium esteja sempre estudando o livro dos médiuns, tá? Nós sabemos que tem muito mais do que está escrito ali, ali foi só um começo, né? Mas mesmo assim, gente, o livro dos médiuns é muito importante, tá? O médium ele tem que estar sempre lendo, porque toda vez que ele lê aquele livro ali, sempre vem uma informação nova em cima do que ele já leu. Nós temos que estar sempre relendo essas coisas, porque o nosso cérebro físico ele está sujeito a esquecer. É normal esquecer, tá? E é importante a gente estar relendo, conectado com a espiritualidade, fazer uma oração antes. E pedir a Deus o discernimento e que a gente possa abrir a mente para a gente não fechar a mente no que, e não ler o que está escrito ao pé da letra. Ler com expansão de consciência. Senão a gente acaba interpretando o que está escrito ali com uma mente fechada, muito ao pé da letra. E isso nos dificulta de expandir e de aceitar tudo que vem de novo do universo para a gente, porque tem muito mais. Nós temos que ter sempre isso na mente. O universo sempre vai trazer um conhecimento novo para a gente evoluir mais e expandir as nossas consciências, tá? Não existe um médium melhor do que o outro. Existe um médium que se entrega mais, que se dedica mais, que ama o seu próximo e faz o serviço de coração, sem interesse financeiro, sem querer fama, sem querer nada disso. Né? Existe um médium que tem defeitos, mas é um médium que verdadeiramente está lutando contra as suas tendências, tá? A espiritualidade, ela programou a minha encarnação, nessa encarnação, para eu levar uma vida normal. Não me colocou em religião nenhuma. Eu levei uma vida mundana, normal. Eu ia para festas, bebia, todo mundo já conhece, né? Então eu acostumei com aquilo ali, né? Quando eu tive o chamado para esse trabalho, eu tive que fazer uma reforma íntima profunda. Tive que ir largando aquelas coisas, né? Porque eu não posso pregar uma coisa e fazer outra. E isso levou um tempo para largar. E eu continuo lutando contra essas coisas. Eu não venci, não, tá? Eu continuo tendo que lutar contra, né? Porque, como eu disse, eu não sou perfeito. Eu estou lutando contra as minhas más tendências. Admito que são más tendências, né? Não é legal, né, você estar tá levando uma vida promíscua ou bebendo essas coisas, né? Apesar de ser prazeroso para o corpo físico, na hora ali ser divertido, na hora da noitada, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo rindo, aquele ritmo da conquista, dançando, a música rolando, é mó diversão, mas espiritualmente falando, não é legal. E eu admito isso. Por isso que eu luto contra isso, tá? Venci, como eu disse? Não. Pode acontecer de ter uma queda? Com certeza. Com certeza. Se você disser que tu não está sujeito à queda, você vai ser o primeiro a cair. Porque nós estamos sujeitos à queda. Qual é o ingrediente? Foge do diabo. Foge dele. Não vai aonde tem aquelas coisas que você está lutando contra. Evita esses lugares. Então eu não vou me enfiar numa boate. Eu não vou me enfiar num barzinho. Eu não vou ficar me enrabixando com mulheres. Eu não vou beber. Eu posso entrar numa boate? Posso. Com quem? Com a Sabrina colada comigo. Sabrina colada comigo, eu posso dançar, posso me divertir saudavelmente. Eu posso entrar ali dentro. O ambiente é pesado? Com certeza. É bem pesado por causa das coisas que as pessoas fazem ali dentro. Você tem que estar consciente que você vai entrar num ambiente de vibrações densas, né? E se você não estiver bem preparado, ou se você for um médium de arrasto, você pode absorver essas criações mentais, mesmo não sintonizando muito com elas. Mas lembra, se você está lutando contra aquilo, você não está fazendo, mas aquilo ainda está em você. Então você pode, em algum momento, sintonizar assim com aquelas criações mentais e absorvê-las, né? É um pouco complicado. O bom é evitar. Tá, ninguém está proibido de se divertir, né? De passear. Você pode entrar sim numa festa. Quem disse que não? O que importa é o que você vai fazer lá dentro. Muita gente vai para a festa e se diverte de forma saudável, com seu namorado, sua namorada, seus amigos, bem saudável. Nem bebe. Não usam drogas. Eu nunca usei drogas. Eu só bebia bebida alcoólica. Cerveja, caipirinha, essas coisas, né? Eu também não gosto de fumar. Não, não fumar, é só bebida mesmo. Eu fujo de algumas coisas, mas como eu disse, ninguém pode dizer que nunca vai cair. É lutar contra sempre, tudo mais, evitar. É melhor você procurar coisas mais saudáveis, tem uns programas mais saudáveis. Tá? Mediunidade, ela não vê moral. Tá?